Ragazzi, quando dissi metti il cazzo dei nomi se ti incontro, te massacro de botte, ti appicco da salvare e te brucio come se fossi il demonio. Porta rispetto che quando rappi sei solo un ingrato, impara l'italiano secondo me. Sbaccheresti di più se scrivessi rumeno, a posto che italiano. È vero che a volte ci metto il dialetto e non sembro italiano, ma non dovevo farmi un trauma quando scrivi. Mi sembra un cazzo te strabico, abbassa il tono di voce e porta rispetto a quelli più grandi di te. Sì, non gliel'ho fatta, è perché è l'Italia che è fatta male. E giovani talenti li trucida e li assassina, perché l'Italia è omicida. Non ti dà chance e te sei felice, manco se è arrivata la tua ora. Manco se è arrivata la tua ora. Ragazzino, sono il tuo intuito peggiore, quindi stai attento che ti vengo a cercare con queste due nane. Stai attento alle spalle che non sai dove ti posso spiccare. Vengo solo per bruciarti il cuore. Assassino, il tuo rap è assassino, il mio è giustiziero, il tuo flow zero, il mio sincero. Le tue canzoni sono solo latte, le mie sono le più belle della galassia. Non negarlo, perché quanto è vero che te do uno schiaffo, che te lo ricordi come se stai a Manhattan. Le tue canzoni sono merda vivente, hai 16 anni ma sembra che ne hai 4. Il tuo cervello è piccolo come il tuo uccello, stai attento che t'accoltello. Ti credi il capo, ma invece sei il capo delle canzoni di merda. Stai attento che quando te incontro te spacco la testa. Il tuo corpo non lo seppellisco, ma lo do in pasta ai porci. Questo è rap gangsta, no è il tuo ragazzino rimbecillito. Ragazzino rimbecillito. Skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas skas sk